você, com um coração que já tinha proprietário. Toda vez que o amor terminar, tem que arrumar o cenário que nos incrimina, pra não deixar pista, pra não deixar saudade indignada. Quando bater a saudade, não poder fazer na hora que quiser. Te amar é o mesmo que ter quatro rodas e andar a pé. Mas se mandar um vem, vem, vem, eu largo tudo e vou, vou, vou fazer o que não tem coragem de pedir pra o seu amor. Proprietária, toda vez que o amor termina.